Panorama Agrícola para 29 de outubro de 2010, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, estamos abrindo o programa de 29 de outubro, noite de lua cheia. Hoje é sexta-feira e este é o Panorama Agrícola. A melhor maneira de você construir o futuro é planejá-lo. Santa Catarina leva uva e vinho para a maior feira de orgânicos da América Latina. A agricultura familiar tem contrato de curta duração para fugir da informalidade. E no quadro Alimento e Companhia, Simone Barrim fala sobre as vitaminas da manga. Você assiste domingo ao programa SC Agricultura, 7h30 da manhã, na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. O caroço do abacate é ótimo para aliviar sintomas de artrite e artrose. Coloque o caroço em 1 litro de álcool cereal e deixe por 20 dias. Depois deste período, passe o álcool no local afetado. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Mais de 500 famílias de agricultores estão sendo representadas no estande coletivo do MDA na Biofac América Latina 2010, que acontece de 3 a 5 de novembro em São Paulo. E é o estande coletivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário na Biofac, que é a maior feira de orgânicos da América Latina. Há empreendimentos de todas as regiões que trabalham com orgânicos de maracujá, laranja, tangerina, café, cachaça de alambique, arroz, cacau, sucos, geleias, doces, molhos e extrato de tomate, tomate seco, banana passa, suco de uva, licor, vinho e espumante. Esses últimos produtos, derivados da uva, são da Associação Biodinâmica do Sul do Brasil, um empreendimento de um produtor rural de Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, que estará de 3 a 5 de novembro na Biofac América Latina, em São Paulo. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nós vamos conversar agora com a coordenadora-geral de um projeto sobre informalidade do DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, a senhora Rosane de Almeida Maia, que está em Tuporanga, no Alto Vale do Itajaí, onde é grande a produção de cebola, fazendo uma palestra, uma oficina que lida com esse assunto, que trata com esse assunto, a fim de ajudar o agricultor familiar a empregar mão de obra dentro de uma perspectiva regular, inclusive com relação à previdência social. Nós gostaríamos, para o ouvinte aqui do Panorama Agrícola, doutora Rosane, que a senhora desse mais detalhes desse projeto. Eu sou coordenadora do projeto chamado Redução da Informalidade por Meio do Diálogo Social. Esse projeto é financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e construiu uma parceria entre o DIESE e várias instituições a nível federal. Então está conosco o Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência, a OIT, o IPEA, a ANFIP, SEBRAE, são diversas instituições que apostaram que é possível, a partir de um diálogo, de um entendimento e de uma negociação, definiram estratégias para reduzir a informalidade em vários setores que apresentaram um índice de informalidade elevado, em localidades que se mobilizaram para enfrentar esse problema. É o caso aí de Tuporanga com a produção da cebola. Isso, nós definimos 4 setores de atividade em 4 localidades. Confecções no Nordeste, na região do Agreste Pernambucano. O setor da construção civil, nós começamos o piloto na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, o setor do comércio em Porto Alegre e o setor rural, nós estamos visando, iniciando pilotos tanto em Goiás, na cidade de Morrinhas, como em Ituporanga, no estado de Santa Catarina, para enfrentar o problema da informalidade no campo, especialmente por meio do levantamento das questões da Lei 11.718, que visa formalizar o trabalhador naquelas, por curta duração, na agricultura familiar. Esse é o nosso foco aqui em Ituporanga. Bem, esse trabalhador contratado pelo agricultor familiar para ajudá-lo como mão de obra, ele pode então ser contratado por contratos de curta duração sem que o agricultor perca a condição de agricultor familiar, é isso? É isso mesmo. Desde 2008, por meio da Lei 11.718, o agricultor familiar, pessoa física, pode contratar por curta duração, sem perder a condição de segurado especial pela Previdência Social. E essa mão de obra contratada também garante para si os benefícios da Previdência? Isso. A ideia é que esses benefícios sejam estendidos ao maior número de trabalhadores, e a lei garante isso, e nós estamos querendo trazer conscientização e difundir essa forma de contratação para que mais assalariados do campo tenham direito e proteção social, possam se aposentar e desfrutar do seguro social, seguro por acidente do trabalho, todos aqueles benefícios que os trabalhadores seletistas têm. Rosane de Almeida Maia, do DIESE, qual é o maior desafio hoje com relação à informalidade no campo? O desafio é estender essa proteção social, porque nós sabemos que com relação aos assalariados, aos trabalhadores assalariados, a informalidade representa quase 70% desses ocupados. Então, o desafio maior é fazer com que esse contrato se difunda, que as pessoas tomem conhecimento, que apliquem, comecem a utilizar esse recurso de uma forma clara, tranquila, tanto para o empregador, pessoa física, aquele agricultor familiar, como para o assalariado, e que no médio prazo a gente tenha mais segurados da Previdência Social e uma aposentadoria tranquila daqui para frente. A ideia é apenas diminuir o problema ou eliminá-lo de uma vez? Nós consideramos isso não só para o setor rural, mas para os setores urbanos que nós estamos trabalhando, que isso é um processo de longo prazo. Nós temos que trabalhar uma cultura da formalidade, mudança de comportamentos, o acesso à cidadania de uma forma ampla no país. Esse é um movimento que tem uma dimensão educacional, informativa, de conscientização e também uma dimensão prática, porque a gente sabe que a nossa legislação, o acesso à previdência, ele se dá de forma parcial e varia muito. A situação é muito heterogênea de setor, de atividade, de condição de trabalho e de inserção. Então, o movimento vai ser de longo prazo, mas nós temos que atacá-lo passo a passo, e é por isso que nós optamos fazer por pilotos. E esses pilotos dando certo, as coisas estando mais claras, a própria regulamentação da legislação, a gente possa difundir para o país, e o BID pretende difundir essa experiência para toda a América Latina. Bem, nós agradecemos à coordenadora-geral desse projeto de informalidade ou redução da informalidade por meio do diálogo social, coordenadora-geral do DIESE, Rosane de Almeida Maia, entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Doutora Rosane, muito obrigado pelas suas informações. Muito obrigada, agradeço a oportunidade. Ficamos à disposição para outros esclarecimentos. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Fruto tropical muito popular, a manga tem alto valor nutritivo. A coloração laranjada é um indicativo da presença do beta-caroteno, que o corpo transforma em vitamina A. O beta-caroteno fortalece a imunidade e previne doenças do sistema respiratório e cardiovascular. A vitamina C presente na manga reduz o risco de infecções e estimula a cicatrização. Já as do complexo B fazem parte do metabolismo de carboidratos. São importantes para a pele, músculos e coração. Saboreando a manga, você também estará ingerindo uma boa quantidade de fibra solúvel e minerais. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.